Aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Cante comigo. Aleluia. Pode ser mais força, diga assim, aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez, cante aleluia comigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Oh, mais aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Bendito seja o seu nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Receba este aleluia dessa igreja, meu Deus. Receba como incenso suave. Oh, aleluia. Rila manashuya candala na tia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pois só tu és digno de ser louvado. A minha alma tem que dizer que tu és o meu Senhor. Glória o teu nome, glória o teu nome, Senhor. Fale uma palavra de adoração a Deus. Aprenda a salmodiar, isso é bíblico. Diza manassuri candaxias. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, eu nasci pra te adorar. Sim, minha alma sabe disso. Aleluia, estamos diante, Senhor, da tua palavra. Aleluia. Ah, Senhor, a provisão nessa palavra, a provisão para a alma humana, que foi criada por ti, e só se sacia, meu Deus, em ti. E lá na sua canda, lá fica. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a adorar, meu irmão. De coração, quando você sentir uma vontade de falar um aleluia, você diga. Isso não é nenhum tipo de surto, desequilíbrio emocional, nada disso. Nada disso. Aprenda a louvar o Senhor, meu irmão. Não precisa ser aqui para a gente ver, não. Quando estiver na tua casa, dirigindo o carro, não se prenda. Diga um aleluia bem forte. Porque quando eu chego em casa, minhas filhas me abraçam, me beijam, minha esposa me recebe. Deus faz a mesma coisa com a gente. Você, por favor, aprenda a entender Deus como Pai na tua vida, tá? E você vai ver que você vai ser mais feliz. Você vai se saciar. E rios de águas vivas vão fluir do teu ventre. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios. Capítulo 2. Obrigado, Fabiano. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Diz assim, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, sempre segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, repita, natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Capítulo 4, versículo 17 dessa mesma carta. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17, diz assim: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém. Só até aí. Pode se sentar, irmãos, na presença de Deus. Eu quero dividir essa palavra com os irmãos, porque essa palavra fala muito fundo ao meu coração e não podia ser diferente quando nós vamos repartir algo com os irmãos, repartir o pão da vida, que é a palavra de Deus, ela tem que sair do coração da gente. E eu gostaria que essa palavra entrasse no coração de vocês e no meu também, numa medida também, no sentido de apaziguar um espírito de temor que muitas vezes opera no coração do crente, Sentimentos de insegurança, sentimentos de vulnerabilidade, sempre aquela dúvida com relação à salvação, naquele andar numa perspectiva de medo, de culpa, isso tudo nós vamos exorcizar em nome do Senhor Jesus, né? Da tua vida, da minha vida, para que nós possamos estar livres e desimpedidos, livre, leve e soltos. Vocês sabiam que eu ia falar isso? Para andar com Deus e ter uma vida abundante. Nós lemos aqui alguns textos do capítulo 2 e do capítulo 4, mas a carta aos Efésios ele é muito interessante, porque no capítulo 6 ele nos dá uma lição de guerra espiritual. Mas a centralidade dessa carta não é de guerra espiritual. Ela está nos ensinando a andar com Deus. E tudo isso que vai ser dito agora é para chegar num objetivo, irmãos. Num objetivo sobre um conceito muito importante que nós temos que ter no coração. O que é ser cristão? O que é cristianismo? O que é isso? Existem vários conceitos disso. Muitos diriam, e é verdade, ser cristão é seguir a Cristo. É andar conforme Cristo, é ser a imagem de Cristo, é ser um Cristo, vamos dizer, no sentido simples da palavra, que é verdade, é ser um Cristo. Né? Como a palavra de Deus diz assim, né? Refletindo como a glória do Senhor, capítulo 10, 1 Coríntios. Capítulo 10. Refletindo como a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem? De Cristo. Tudo isso é verdade. Só que nós vamos falar do ser cristão sobre um modo de pensar depois da ressurreição de Cristo. Como é que a gente pensa ser cristão depois da ressurreição de Cristo? Como é que a gente pode pensar isso? Nós vamos entender daqui a pouco. Nós vemos o versículo no capítulo 2 o seguinte. Ele diz assim, um fato, algo que aconteceu na nossa vida. Onde ele diz, ele nos vivificou. Quando nós estávamos mortos nas nossas culpas e nos nossos pecados. Isso é um fato. Isso aconteceu e perpetuou. A morte e ressurreição de Cristo é algo que atinge a eternidade. Não foi um ato isolado na história. um momento importante que dividiu a história no meio, muito mais do que isso. Jesus foi o grande vudu do mundo espiritual, onde ele nos representou lá na cruz. Lembra o vudu, quando eles espetavam? Ah, esse bonequinho é o Whindersson. Então agora eu vou rasgar. E o Whindersson vai... Ai, ai, ai. Saiu um músculo fora do lugar, ele chama a Simone para colocar tudo no lugar. Parece que Jesus foi isso, né? Ele foi lá nos representando. E sofreu golpes, açoites, humilhação no nosso lugar. Irmãos, isso está válido até hoje. Então a palavra de Deus está nos dizendo, ele vos edificou, já aconteceu. Já aconteceu. Então, aí ele conta a história da nossa vida, da minha vida e da tua vida, antes da vida. Quando nós não vivíamos, nós existíamos. Nós não tínhamos vida. Nós tínhamos uma existência apenas. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Irmãos, isso é muito importante. Porque nós vemos muitas pessoas tentando agregar valor a algo que já está pago. Então, às vezes, nós tentamos fazer a coisa certa na nossa vida pela motivação errada. Tentamos fugir do pecado para tentar agregar valor a algo que já foi pago. Não, eu sou justo, então agora que eu sou crente, eu vou ser santo. Não, ele vos vivificou. O preço foi pago. Um sangue. Ele sofreu. Aquilo aconteceu de fato. Então ele conta como nós éramos antes. E olha que interessante, irmãos. Vamos aprender como é que você era antes de conhecer Jesus Cristo. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. No jeito que o mundo diz. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós andávamos sob a seguinte perspectiva. O mundo decidia o que era bom e decidia o que era ruim para nós. O mundo decidia o que era belo e o que não era belo. O mundo decidia o que era ético e o que não era ético. Ele decidia o que valia a pena e o que não valia a pena. O mundo decidia o que era, o que tinha virtude e o que não tinha virtude. Então ele diz o que você vai comer, ele diz o que você vai vestir. E eu não estou falando, irmão, sobre a sensualidade que o mundo nos ensina, sobre vestir, não vou aqui pregar mini saia. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo que a gente faz é porque alguém disse que tem que ser feito. Por que que a gente tem que tomar Coca-Cola no domingo? Por que que a gente não consegue comer uma carne assada sem ter uma Coca-Cola? Por que que a gente tem que assistir o Jornal Nacional? Por que que nós temos que nos endividar comprando um carro que você não podia comprar? Por que que quando nós olhamos alguém na rua, nós dizemos, essa pessoa é bem-sucedida, eu vi ele ontem, olha, essa pessoa está bem. Bem sobre que análise, sobre que comparação? Porque o mundo disse que ele estava bem, porque ele conseguiu um bom emprego, porque ele comprou uma casa nova, e nós dissemos, essa pessoa está bem, ele está muito bem. Então, irmãos, nós vivíamos, segundo o quê? O curso deste mundo. A vida que não era vida, a vida que era uma existência. Onde a gente cansa, dorme, acorda, processa comida, cansa, dorme, acorda, processa comida, comedores de feijão dia e noite, e a vida passa. E quando chega no final da vida, que nós vamos ter um lampejo de realidade sobre como a vida passou rápido. Pois é, eu passei a vida longe da minha família. O sofrimento nos ensina tantas coisas. Mas quando nós escapamos da morte, nós voltamos à velha vida. Temos tantos surtos de realidade, mas a vida continua. E a gente acaba voltando àquela condição anterior. E aquele surto de realidade passa rápido. A palavra surto significa rápido. Então, isso que é o curso deste mundo. Significa que nós vivemos, irmãos, numa constante tirania. Onde o mundo decide o que nós fazemos, o que nós pensamos, O mundo disse sempre tudo isso. Essa era a nossa vida. Antes da vida. Antes de Jesus entrar na nossa vida. Segundo o príncipe das potestades do ar. O que, que isso quer dizer? Que nós andávamos sob uma influência de espíritos malignos. Onde nós andávamos segundo aquilo que vinha na cabeça. Porque a nossa vida antes de Cristo é só vício e pulsão. Nós criticamos tanto os maconheiros, os drogados, mas eu garanto para vocês que algum de vocês aqui deve ter algum vício. Em alguma área da vida. Alguma coisa que você não controla. O que é que faz isso? O príncipe da potestade que diz, o homem te deu uma fechada no trânsito, você fala um palavrão para ele. Você enjoou da esposa, você separa. E ainda achamos que somos livres. Eu sou dono do meu destino. Você não é dono nem do teu intestino. Que dirá do teu destino. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu persigo o meu objetivo. Já viram aqueles livros de autoajuda? Se vocês olharem os princípios dos livros de autoajuda e olhar os 9 princípios do satanismo, é igual, irmão. Estava conversando com ela, mandei um e-mail para ele. Igualzinho. No satanismo, na lei, não diz assim, adore a Satanás. Ele diz, trabalhe, busque e traça o teu próprio destino. Não deixe ninguém pensar por você. Satanismo diz assim, não seja feio, a estética é fundamental. Não seja manipulável pelas pessoas, você tem que ter o seu próprio ponto de vista. Vocês já leram as 9 leis do satanismo? Vá lá no Wikipedia e dê uma digitada, satanismo, e você vai ver. O que o Lahaye, os pais dos pais do satanismo, ensinam. É a mesma coisa. Aí nós somos, vamos seguir a carreira, isso acontece até no ministério. Vamos seguir a carreira porque eu sou Senhor, eu decido e eu faço. Espírito deste mundo que controla os pensamentos. Que mais que diz? Que opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que pecam? Irmãos, existe um pecado maior do que o pecado. Eu já vou explicar para vocês. Sabe o que quer dizer pecado? Autonomia. Os pecados que nós cometemos estão relacionados a um sentimento de autonomia. Existem muito mais virtudes num viciado que diz, eu não consigo sair disso, do que naquele maçom, né? Sei lá, aquela pessoa que diz assim, eu sou justo, eu faço, eu aconteço. Tem família, tem tudo certinho. Mas ele tem a síndrome de Lúcifer dentro dele porque ele não deixa Deus agir. Ele não se submete. A raiz do pecado está na autonomia. E isso é revelado lá no Éden, quando o homem decidiu. Disse, Deus, você é muito legal, mas daqui para frente é por minha conta. Foi isso que aconteceu. Você pensa o quê? Não pense que você é pecador porque você peca. Você é pecador porque fez uma opção em andar longe de Deus. Existe muita gente justa por aí, irmãos, que não se submete a Deus. Orgulhoso, tem uma afronta. Ele sempre se posiciona numa condição de afronta contra Deus. Não quero que Deus controle a minha vida. O que, que é isso? No espírito que opera nos filhos da desobediência. Naqueles que têm um espírito onde ele não deixa ninguém, ele não aceita conselho de ninguém, ele não aceita o conselho da Bíblia, ele não aceita o conselho de Deus. Essa era a nossa vida antes da vida. Mas interessante, que lá no capítulo 4 que nós lemos, ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que Jesus ele fez o trabalho por nós e disse, está consumado. Você está livre de tudo isso. Você está livre do pecado. Você está livre do espírito que opera neste mundo. Você está livre das circunstâncias do pecado. Você está livre para andar comigo. A mesma Bíblia diz. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Ele está dizendo, você tem tudo isso, isso tudo já aconteceu, isso tudo é teu. Mas você não pode andar como aquelas pessoas que andavam naquela época que você não conhecia Cristo. Mas como que isso pode acontecer? Como é que pode andar numa vida de pecado mesmo quando Jesus já fez a obra? Parece uma contradição, mas não é. E aqui, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos respeitosamente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Que ser cristão ou andar com Cristo, ser crente, é a prática da posse. É a prática da posse. Se apossar, tomar posse daquilo que já é teu. Nós temos que começar a ser uma tropa de ocupação, irmãos, porque a conquista já foi feita por Jesus. Em que perspectiva? Em tudo. Toda a tua vida. Alguém disse para mim, Marcelo, a tua vida ministerial. Eu não tenho vida ministerial, eu tenho uma vida com Cristo. Para mim é uma coisa só, estar aqui e estar na empresa. Porque se eu não tenho o reino de Deus aqui, eu não vou ter reino de Deus na minha empresa. Se eu não tiver reino de Deus lá na empresa que eu trabalho, eu não vou ter reino de Deus aqui. É uma coisa só. Em todas as áreas da sua vida é uma coisa só. Nós dividimos em áreas, mas Deus não enxerga dessa forma. É a posse, tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Tomar posse de uma vida abundante na presença de Deus, estar alegre na dificuldade, estar alegre também na fartura, estar na presença de Deus em todos os momentos, onde o único projeto de vida passa a ser Cristo. O único projeto. Aí sim, a vida passa então a não ser uma existência onde nós viramos minhoca no final. Nada disso. É uma vida que desemboca para a eternidade com Cristo. É isso. Mas ele chama atenção para uma palavrinha que está aqui nos versículos seguintes, que está presente em todo o Novo Testamento e é tão importante, irmãos. A palavra entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todo mundo sabe. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. O que é entendimento? O entendimento ele só pode ocorrer quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Onde muda o olhar para as coisas, onde você, antigo, não olha mais esse microfone da mesma maneira como olhava antigamente quando não tinha Jesus. Antigamente, o que era um microfone para mim? Era status, no microfone era exibicionismo, era show, era excitação, era famosidade, era a expressão do meu talento. Hoje o microfone não representa nada, a não ser vir aqui e cantar junto com os irmãos. Muda a perspectiva. Uma pessoa que muda o entendimento. Eu acho lindo essa coisa da conversão, irmãos. Quando alguém muda de vida. Já viram aquela conversão onde a pessoa ela muda o comportamento da noite para o dia? Já viram esse tipo de conversão? O que aconteceu? Mudou o entendimento das coisas. Mudou a forma de pensar. Mudou a forma de agir. Onde nós não pensamos mais como o mundo pensa. Se o mundo diz, todos te amam. Você não vai acreditar que todos te amam porque o mundo disse. Você não vai mais acreditar que você é uma pessoa elegante porque o mundo disse. Você não vai mais achar que é belo porque o mundo disse. Você vai olhar sobre o mundo e tudo que está à sua volta, sobre a perspectiva do Evangelho. É como se você colocasse óculos novos. E você passa a enxergar todas as coisas. Parece aquele cego que foi curado, né? Por Jesus, ele disse, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu passo a enxergar todas as coisas. E esse entendimento, ele não vem, irmãos, pelo conhecimento acumulado da Bíblia. Não vem pela teologia. Não vem por uma apresentação sistemática da palavra de Deus, isso é besteira. Porque uma apresentação da palavra de Deus de forma sistemática, ela não obedece o time do Espírito Santo. Ela não obedece o teu momento. a comunicação do Espírito para o teu Espírito, que é uma coisa só entre você e Deus. Eu conheço pessoas que se converteram no final da vida. Uma vida inteira dentro da igreja, de qualquer jeito. De repente, ele entendeu. Entendeu tudo. Nós conversamos aqui numa pregação sobre aquele etíope que recebeu aquela palavra do Felipe quando ele estava no caminho. A Bíblia diz que Felipe lhe apresentou a Jesus. E ele quis se batizar, ele entendeu a palavra. E foi jubiloso. Significa que quando Deus ele muda o entendimento no coração da gente, a gente passa a ter uma vida de alegria. Se você é uma pessoa triste, meu irmão, eu quero te apresentar o remédio. Deixe Deus mudar o teu entendimento. Talvez você esteja triste por coisas, tenha frustração por coisas que o mundo disse que você tem que ser frustrado e Deus não está preocupado com aquilo. Eu vejo tanta gente triste e frustrada porque não conseguiu algo, porque não atingiu aquele outro, porque o mundo disse, para você ser bem-sucedido, você tem que atingir aquele algo. E você passa a vida inteira e não atingiu aquilo. E vive numa constante frustração, porque você está tendo uma ótica da tua vida que não tem a ver com a palavra de Deus. Não tem a ver com o jeito que Jesus vê as coisas. E é por isso que Jesus providenciou um recurso para nós. Ele disse, mas vós tendes a mente de Cristo. Começar a pensar como Cristo pensa. Ora, se a vida cristã é a prática da posse, nós às vezes fazemos ao contrário. Fazemos da vida cristã a prática da culpa. Onde a gente anda sob uma perspectiva de culpa. Eu não consigo avançar naquilo, eu não consigo mudar isso na minha vida. Logo, o meu pecômetro, né, que mede o meu grau de pecado, está dizendo, está baixo, está ruim o negócio. O meu santinômetro, que mede o meu grau de santidade, diz, você está pouco santo. Hoje foi um dia que eu estava santo. Hoje foi um dia que eu não estava santo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quer você queira, quer você não. Quer você aceite, quer você não aceite. Deus já te colocou lá. Você já está sentado. Você já está mudado. Quando nós andamos sob uma perspectiva de vitória nesse sentido, não a vitória do mundo que diz que você tem que ter dinheiro para ser bem sucedido, como algumas teologias pregam. Quando você tem essa perspectiva, você entende. Você entende que então que Deus... Ele já te colocou naquela região, basta ali, tomando posse. Refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Mas nós pensamos diferente, é de arrogância em arrogância. Agora eu não bebo mais. Paguei mais um 10 mil reais para a minha salvação. Isso é uma carta de indulgência da tua alma. Deus não aceita isso. Deus aceita. Senhor, pela graça sou salvo em Cristo Jesus. Não é pelas minhas obras para que eu não me ensoberbeça. Aleluia. Não é o teu grau de santômetro, de pecômetro alto que vai impressionar a Deus. Mas é a fé em Cristo Jesus, de que você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro e nada vai te separar do amor de Deus. Então, sob essa perspectiva, você tem ânimo para dizer, pecado, você não tem mais poder na minha vida. Escravidão, tirania da sociedade, você não tem mais poder na minha vida. Eu vou andar rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Essa palavra, irmãos, ela tem que apaziguar a tua alma. Tem que produzir um efeito no teu coração, para que você tenha força de viver. Eu vejo muitas pessoas virarem crente, agora que eu sou crente, eu não posso mais fazer aquilo ou aquele outro. Não. Você recebeu Jesus Cristo e você está livre da tirania daquela época. O caminho é diferente. Mas eu vejo uma igreja doente, irmãos. Eu vejo uma igreja que anda sobre aquela situação que eu tenho que pagar para ser salvo. tenho que agregar valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Você nunca vai ganhar da cruz, meu irmão. Nunca. Você pode ser o homem mais santo do mundo. Eu conheço pessoas, irmãos, que levaram uma vida inteira ilibada, mas nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade doente. Ela diz: eu não minto, não bebo, não fumo, não roubo e não faço mal para ninguém. Eu não preciso de Jesus. Aliás, eu acho que é Jesus que precisa de mim. Eu venho, dou uma oferta ali, um dízimo. E eu dou uma força para Jesus. Mas não quero me envolver. Deus não aceita isso. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós andávamos no mundo, nós vivíamos num sentimento de entenebrecimento. A Bíblia diz assim: entenebrecidos na consciência. Um processo de escuridão. Nada contra a minha cor, a cor do Jefferson. A cor negra mais linda do mundo, né? Mas a negridão da ausência da luz, onde a gente não consegue discernir nada. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala que nós não temos que ter parte com as trevas. Não podemos ter jugo desigual. A gente fala: mas você tem que casar com crente. Mas casamento com crente também dá em divórcio. O que a palavra de Deus está te ensinando é que você não pode ter parte com aquelas pessoas que não têm o entendimento de Cristo Jesus na sua vida. Tem casamentos dentro da igreja que eu tenho medo, pavor. Isso não vai dar certo nunca. Porque está dentro da igreja não quer dizer que mudou o entendimento. Porque está dentro da igreja não quer dizer que mudou a maneira de pensar, a leitura que faz da vida. Não quer dizer nada. Não tem nem entendimento com relação com aquele que ele vai casar. Ou aquela menina vai casar. Porque tudo está aqui, irmãos. Tudo habita no ser. Tudo habita no interior da pessoa. Quando você lê no Novo Testamento a palavra entendimento, você pare. Opa, opa, o que isso aqui está querendo dizer? Entendimento. Duas palavrinhas no Novo Testamento que são complicadíssimas de entender. Uma é entendimento e a outra é a carne. Pouca gente admite que a carne é muito mais poderosa do que Satanás, demônio, inferno, tudo que você imagina. Assista filme de terror, veja aquelas coisas. Assista. Não, isso não é um conselho. Mas se você vê um filme de terror, vê qualquer coisa. Aquilo é nada perto do que é a podridão da carne. Perto do conceito enorme que está por trás dessa palavra. Porque a carne não é somente aquele conceito de Freud que diz que tudo tem um fim sexual. Então, quando a gente fala carne, a gente já pensa nos pecados sexuais. Carne, irmãos, é a religião. Carne é tudo. Tudo. Você ser religioso, você vir aqui e fazer as coisas sob uma perspectiva terrena, tudo isso é carne. Paulo chamou de carne até a religião judaica. Carne. Carne é tudo o que o homem faz pensando que é bom. O conceito de carne, irmãos, é incrível. E quando nós, então, estávamos na vida, antes da vida, que não era vida, mas era uma existência, a gente pensava tudo sob a perspectiva da carne. Surtado, fazendo o que achava, o que vinha na cabeça, falava. O que lia na revista Veja fazia. O que lia no livro de autoajuda fazia. Tentava se encher, mas nunca se saciava. Entenebrecidos na consciência. E Jesus Cristo veio e nos deu a mente dele. Nos eliminou, nos iluminou, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muda a perspectiva, muda o olhar, muda a maneira de ver as coisas. Uma vez eu fui para Ribeira, acho que foi em 2003, fui para Ribeira 5 vezes seguido com o tio. Choveu as 5 vezes. Das 5 vezes, 3 a gente teve que empurrar o ônibus, né? Que período, né? E empurro, empurro. Na última vez foi a mais traumática, né? 5 vezes o ônibus parou. Tinha que empurrar. Na descida era um lamaçal tão grande que a gente teve que ficar lá em cima. no morro para o ônibus descer sozinho, para não colocar em risco as pessoas que estavam no ônibus. A gente desceu a ladeira, sambando o samba do crioulo doido no meio daquele barro, né? Aquelas mulheres, mulher grávida, senhora descendo, e a gente tentando ajudar aqui e acolá. E o povo ali do ônibus, né? O motorista do ônibus, tranquilo. E o tio Mir disse assim: sabe o que é, Marcel? Eles não se preocupam com essas coisas porque eles têm uma outra forma de ver a vida. Eles têm uma outra maneira de pensar aquela situação toda. Era um motorista que puxava a tora naquele caminhão. Contrataram um homem de última hora, falou: a coisa tá feia. Vamos pegar um motorista que puxa a tora, porque esse vai... Eu me recordo que o ônibus estava na descida, assim, e ele acelerou, e eu falei: tem uma curvinha no final, né? Como é que vai ser? Ele foi, o ônibus derrapou, bateu com a traseira naquele barranquinho e entrou no carreiro de volta. Eu pensei: aquilo foi calculado. Não é possível. Eu tinha vontade de aplaudir aquele homem. Incrível aquela, foi uma aventura, né? Eu fiquei com muito medo, né? Fiquei bem quieto para não fazer feio, né? Pro tio amigo. Mas eu estava morrendo de medo. Mas aquele povo, porque eles tinham uma outra perspectiva. É assim que Jesus Cristo faz a nossa vida, ele muda a perspectiva de vida. Aquelas coisas que você julgava que não era importante, passa a ser importante. Aquelas coisas que você julgava importante, você descobre que não tem valor nenhum. Eu, por exemplo, prezo coisas como, por exemplo, tomar café com a minha família. Eu adoro isso. Coisas simples, quando meu pai chega na empresa, ele chega com a minha mãe. Momento de prazer, ele chega, a gente toma café, senta na mesa, fala das coisas de Deus, fala dos milagres. Porque muda a perspectiva. Eu largo tudo que eu estou fazendo ali e vou curtir aquele momento, porque eu sei que aquilo é importante. O que é que faz isso na vida de um homem? A palavra de Deus produz isso no coração do homem. Jesus Cristo, o que ele fez? Porque ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele mudou nosso entendimento. Nós não temos mais a mente entenebrecida. Então, meu irmão, quero convidar você a ficar de pé, a refletir sobre isso. Você se apossar do que Jesus Cristo fez na tua vida. Começar a mudar a perspectiva, aquelas angústias que você tinha. Ah, eu não consegui comprar aquilo para minha família. Ah, eu não consegui fazer isso no ministério. Nunca consegui ser pastor. Ah, eu nunca consegui tocar um instrumento. Tal coisa é importante, tal coisa não é importante. O mundo diz isso para mim. Tudo isso acabou. Tudo isso é coisa do passado. Agora é Jesus que diz para você o que é bom. Ele diz: você não está mais sob a tirania do mundo, que força você a pensar daquele jeito, que força você a comer daquele jeito, que força você a vestir daquele jeito. Agora é tudo sob uma perspectiva de leveza, um sentimento de alegria, onde a gente vence pecado, a gente vence situações, choramos com as coisas que choram, que devem ser choradas, nos alegramos com as coisas que devem ser alegradas. Irmãos, vida cristã é a prática da posse. Repita comigo. Vida cristã. Vida cristã é a prática da posse. É a prática da posse. Não deixe a tua vida ser uma existência. Não deixe a tua vida passar, você passar os teus dias de vida e quando for velho você dizer assim: de que me valeu ter vivido? Agora, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ninguém tira Jesus do meu coração por causa disso. Eu não deixo ninguém tirar a minha paz. Eu não deixo o mundo fazer os seus ditames, fazer as suas imposições. Eu não deixo nada disso tirar a minha paz que está em Cristo Jesus, que Ele conquistou na cruz no meu lugar. Ele fez. Está feito. Ele fez, está feito, ele fez, está feito. Está consumado, está consumado, está consumado. Qualquer coisa além disso seja anátema. Hoje eu posso ser santo e livre do pecado porque Jesus se fez pecador no meu lugar. Eu posso ser um homem alegre porque ele se fez tristeza. Eu posso ser animado porque ele se fez depressão. e até mesmo nas dificuldades. Eu posso dizer porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã e quando chegar o dia da minha morte, aleluia, oh aleluia, será apenas uma passagem, será apenas uma passagem, apenas uma passagem, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ah, Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, meu Pai, nós estamos sentindo este momento, Pai, pensando sobre tudo isso que foi dito. Oh, meu Deus, que coisa linda é a obra que o Senhor fez. Enquanto bater este coração, meu Deus, ele bate para ti. O dia que ele parar, vai ser para bater um coração regenerado, um coração glorificado na outra dimensão contigo. Finalmente eu vou poder te tocar, meu Deus, com as minhas próprias mãos. Aleluia. Oh, Senhor, eis aqui o teu povo. Torna esse povo livre, Senhor. Torna esse povo livre, Senhor. Livre, livre, livre. Sem as tiranias impostas, sem o mundo oprimindo, dizendo que é bom ou que é errado, Senhor. Torna esse povo livre, Senhor. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Pai. Senhor, eu tenho paz porque sou livre. Sou teu escravo, sou teu filho, sou teu servo. Eu sou tudo o que o Senhor quiser, meu Pai. Senhor, que esta palavra entre no coração dos teus filhos e produza o resultado que tem que ser produzido no coração de cada um que está aqui. Muitas pessoas não vieram, Pai. Abençoa com o teu poder, Senhor. Vai agora, Senhor, renovando, edificando, Senhor, falando ao coração. Porque eles não estão aqui. Mas o teu Espírito habita neles, Senhor. Muitos deles que já te receberam como Senhor. Então nós intercedemos. Faz a tua obra sobre aqueles que não ouviram essa palavra. Fortalece a tua igreja. Edifica a tua igreja na tua palavra, Senhor. Aleluia. Vamos começar as intercessões.